anjos cantam. Eu sei, eu não sou tão bom assim, mas tudo bem, eu também não esperava isso de mim, nem de ninguém. Se anjos cantam, eu sei, eu não sou tão bom assim, mas tudo bem, eu também não esperava isso de mim, yeah. E nem de ninguém. Nega, nessa cama eu perco pouca noção. Nessa cama, nego, eu só te quero bem. Vem, nessa posição contigo eu vou além. É que o tempo sempre voa quando eu tô no bem. Bom, tá condicionado, tamo usando edredom. E quando eu tô contigo eu vou até o fim. Vamos ver aquele filme, trouxe aquele verde. Mas nem tudo são flores, não é bem assim. Não, olha nós de novo aqui fugindo dos famos. Eu sou bandido, tenho pé no chão, não acredito no hype. Tô tipo Mano Brown no bug, naipe romântico, distante. Uma margem avante, eu te amo. É nós no futuro rindo do passado. Até morrer dormindo, tenho o que precisamos. Anjos cantam, anjos cantam. Eu sei, eu sei. Eu não sou tão bom assim. Não sou. Tudo bem. Eu quero ela de preferência sem roupa laranja, bom sem casco, que tá dentro importa. Se eu tô dentro, o que importa? Deixa eu provar o doce da sua boca. Me entreguei, tu nem me disse merci. Representei, pô, eu juro que eu mereci. Fiel a mim, leal a quem amo. Me abandonou porque apaixonei com todas que eu conheci. Mas amor só com você, nega. Se o assunto é fogo, a gente não nega. Quero te ouvir gritando, me pega. Eu pego de jeito, cê passa a marcha, nós acelera. Sou famoso e elas me gritam quando eu passo. Cê só grita se eu tô por cima, yeah. Me diz que eu sou seu herói e sua bunda me dá mais onda que heroína. Olha nós fudendo o mundo, pique Zeus e era. Ela não obedece, homem, é Ian Sanquatena. Derrubei titãs, porra, eu sou seu deus da guerra. Volta, nega, eu prometo que vai valer a pena. E olha nós fudendo o mundo só de sacanagem. Anarquista por preso pela minha liberdade. E olha nós contando grana no motel de luxo. Deita e fecha os olhos que vai começar a massagem, yeah. É, e os anjos cantam, eu sei. Vai gemer que eu gosto assim. Mas tudo bem, é hoje só. Sei que tu não é de mim, yeah. E nem de ninguém. Obrigado por estar aqui. Não abandonar o baú. Viver é isso me faz feliz. Sempre bom no nosso quarto. Se anjos cantam, yeah, eu sei. Eu não sou tão bom assim. Tudo bem, eu também não esperava isso de mim. Não, não, não.